5554, transponder. Agora autorizado para Guarulhos e a rota do plano de voo, decolando a 10, curva direita da Eulê da Mótiva, 198554, voo 1 na 7 km. 95554, 7 km. 5554, voo 1 na 7 km. Correto, se chama pronto, botão 3. Amarei. 1-1-8-9-5, American 239. Tower, American 239, 7 mile final, runway 10, good morning. American 239, good morning, clear to runway 10, wind 050 degrees, 5 knots. Voo 092, adicionar a justificação do setor 050, pro de etapa. Voo Station 239, Glenway 22, looking to the right, local ground 121, this is my 1. 111, American 239. Good morning, American 239, clear of the runway for gate number 10. Command 239, good morning. Let's exit Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet, gate 10, American 239. Certo, Golo 092, desça até 2000 pés, registro no 093. Após o envio, está autorizada para a Adidona e reporta estabilizado. Bem, após o envio, vai reportar para a Adidona. É só ter que ficar no 092. Bom dia, confirmando, destino Manati. Autorizado Manati, o nome 10, decolagem para o 7, curva direita, via corredor Axé, após condenação com controle 199 decimal 8, torre 118 decimal 95, adiciona 0132 no transponder. Correto no pátio 4, confirmo o problema. Espalha o acionamento pátio, torre 1, 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3, no novo. Salvador, gol na 7, cronata no 3, puxa, pega o acionamento. Solo 03, você conta quanto para o táxi? Conta aí, táxi, solo 7, 53, 03. Solo, Salvador, remoto 1, 2, 3, 1, 3, 1, pushback. 63, 1, 5, 3, na posição 1, 2, aguarda para o pushback. para todos. Prefeitura autorizada, saneamento, chame pronto para o táxi. Autorizado. Obrigado. O táxi controla uma grande parte do Paz Índia, ponto de escalera pistana 0, te chama a torre quando pronto em 1-1-9-5, QNH 1-0 no 4-3-1-5-3. Salvador, passadeiro 2223, na 13 para puxar de acionamento. Passadeiro 2223, aguarda para início do puxar de acionamento. Vagar 2223. Ali mantém a 0, vou na 7-5-9. 02223, 1-3 remoto, coordenando com a equipe de fogo, chama pronto para o táxi. Estabilizando, chama para o táxi, 2223. 2-0-1-4. 1-0-9-2, no solo 3-4, chame só em 1-2-1-1. 2-1-2-0-1. Confirmando 1-2-1-1, voo no 092. 2-0-1-1. 1-2-1-1. É o 1-0-9-2. 1-0-9-2, doutor 0-taxi Alfa, reportando isso aí, Juliette. Alfa, reportando isso aí, Juliette. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Paulo, passarei 2223, acionado, pronto, táxi, 67 a bordo, 6 horas e 10, alterna, Salvador. Autorizado, táxi, passarei 2223, contando o grande pátio, paciente, ponto de espera da pista no zero, chama, torre, quando pronto, em 1-1-8-95, QNH 1-0-3, passarei 2223. 183, livre táxi, que é o ponto de espera, quando lá, torre, 1-8-95-22-23. Direto Lida 360, gol de agora. Zona 53, decolagem autorizada, pista no zero, vento 080 graus, 06 nós. Inicia o 03, zona 53. Obrigado, boa noite. Chama pronto para o táxi. Decolado 39, chame o controle em 1-1-9, decimal 8. 19-8, bom dia. Bom dia. Júlio, 3153, bom dia, Dael, 1500. Bom dia, 3153, contato radar, direto Leda, salve você, 360, vigilante. Direto Leda, 360, 3153. Passarelo 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 060 graus, 06 nós. Alinha com a 0, passarelo 2223. Mike é com Victor, autorizado, táxi, reporte de ponto de espera pronto. Cláudio, azul, forte, sul, 3-4, o teste de teste de parada, 3-2. Forte, sul, 3-4, please stand by for the pushback in the 02. Autorizado a alinhar, aguarde instruções para decolagem. Passarelo 2223, decolado 241, da presente chama controle em 1-1-9, decimal 8. 198, muitíssimo obrigado, bom dia, bom trabalho. Muito bom dia, passarelo 2223, cruza mil pés na árvore Elefa. Não cumpre o perfil alto da saída. Bom dia, passarelo 2223, contato radar sobre 1-6-1-8-0, direto Elefa, vigilante. Para o 1-8-0, livre da restrição, direto Elefa. Contato radar 68 milhas nordeste de Salvador, mantinha esse visual confirmando, é muito claro. Mantenho 05 visão na escuta. Três, quatro. 4, posição 02, coordena com a equipe de solo após a passagem do Boeing à retaguarda, confirma. Azul 4234, after the traffic at your tail, Boeing 737 of the Gol, confirma. After that, you clear to shift back and start up, in the position 02, você pode write the taxi. After the traffic, we are clear to push back. Azul 4234. Gol no 649, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Autorizado, ingresso, vem manter na 1-0, gol no 649. TR, meu pé. Ano 649, decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus, 099. Passa 140, chama Recife, frequência 251, bom dia. 351, não passar, 50, passando agora, tá 3103. Tente o desvio, chama interceptando o ILS, rodeu. Decolado 649, chame o controle em 119, decima 8. 098. Controle, Salvador, agora 649, bom dia. 649, bom dia, contato radar. Vigilância, passando 2 mil pés, direto Leda, Vigilância. 2 mil pés, Leda, Vigilância, agora 649. Bravo, autoriza Vitória da Conquista para 2283. Após a Lessa, será autorizado, passarei. Após a Lessa. Bruno 095, confirma o horário do plano. Gente, agora a copa ainda não tem seu plano ativo no nosso sistema. Para. Confirma o destino, o gol no 095. Não, Confins, água, elétrica. Água, elétrica, obrigado. Oscar Golf, informação em curso é a Golf. Confirma o nível solicitado para liberar. Gente, agora copia na. Confirma a parte 5. Polo Tower, good morning, Azul 4234, holding point. Azul 4234, to take off immediately. Sim. Please line up and take off runway 10, wind at 080 degrees at 08 knots. Please so line up and take off runway 10, Azul 4234. So, meu conteúdo está ciente. Tendo em vista a sua intenção de aproximar-se da para 17, há duas possibilidades. A primeira, após o marcador externo ajustar-se na variação própria visual para 17 ou da presente vetoração para final visual. Qual das duas procede? A presente vetoração para final, então. Primeiro lugar, está em contato visual com o aeródromo? Afirmativo, tá. Sétimo Romeu está a 10 milhas do aeródromo. Sétimo Romeu, chama a torre 118.95, a torre instruirá a aeronave para a aproximação visual. Graças a Deus, eu estava aqui só. Ameaça, eu volto para o táxi. Bom dia, Juliette da Fórmula Romeu, no final do ILS da pista 10. Contenções de decoração para pista 17. Romeu Juliette, uniforme Romeu, reporte no marcador externo para controlamento. Reporte externo, Juliette, uniforme Romeu. Mike Oscar Wolf, autorizado o táxi, reporte próximo a táxi do papá. Vitor Ciente, frequência livre, né, que é a conduta. Bizesto, voo 649. 649, passa 150, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, voo 649. 125, decimal 1, obrigado. Airborne at 52, call departure control 119 at decimal 8. Martinho, bom dia. Externo, Juliette, conforme Romeu, visual com campo. Sente plano cancelado aos 5-3, curva à esquerda, reporte base pela direita, pista 1-7. Curvando à esquerda, reporte na base, Juliette, conforme Romeu. Preto de Alma, para o trânsito, 3-0, Azul, volta, 3-4. página 17, baixou para Rosler, Alfa Romeo. Juliette, uniforme Romeo, avistado, vento 100 graus, 10 nós, todo autorizado, pista 17. Juliette, Juliette, Alfa Romeo. Afirma 100 graus, 10 nós. Papa Romeo Mike, Oscar Golf, autorizado ingresso, pista, reporte alinhado e pronto. Eu tento a aeronave que acabou de pousar para prosseguir para o Pad 5. Papa Romeo Juliette, uniforme Romeo, no solo aos 5 meses, tudo bem de track, confirmou com o estacionamento Pad 5. Seu destino? Daqui em frente, você vai livrar a próxima à direita ali na Quebec, e fazer o giro entre a Quebec e a Mike, aguardar para reingresso na pista, até a decolagem do tráfego tá indo para a cabeceira 17. Mantenha a posição na 17. O Juliette uniforme Romeo libera agora a sua direita. Esta é a interseção Quebec. Você vai prosseguir até a próxima interseção com a Mike, onde possibilitará o giro e aguardar para reingresso na pista. Mike Oscar Golf, o vento 090 graus, 109, decolagem autorizada, pista no 7, Mike Oscar Golf. Direto Duna, desce e mantém 2.000 pés na altitude 10014. Duna, 2.000, 0.4. Espaço Celeste, direto Conquista da Presente. Direto Conquista da Presente, 2.2.3 da Passarela. Este me informou que é autorizado ingresso pista, prossiga para a base, reporte ao estacionar frequência livre. Meu Mike, Oscar Golf, decolado 59. Chama o controle 119-8. Controle 119-8, Mike, é São Graça, Federico Controle. Mike, Oscar Golf, na escuta. Na escuta? O transponder 5546. 5546. Acesso 5546. A gente vai esperar 1 no 8, correção. 1 no 9, 8, correção. Controle, Mike, Oscar Golf. Papá Romeu, Mike, Oscar Golf. Contato radar na decolagem. Tudo é na escuta. Número de hotel, já pode falar da barra. Número de hotel, falar. Voltando novamente, passarinho 2223, solicita o 140 como final. Continue a subida para o 160, negativo 140, chame agora Recife, frequência 128, décima 8. 128, 8, obrigado. Após os 20 da presenciada. 5, na escuta. Deixamos seu plano ativo para confins. 095, já temos o plano para confins, nível 360. Confins, nível 360, decola a partir da posição 0, primeira curva direita, no perfil de saída Arbor, após voo a Elefa, decepta para o voo 21, após conforme rota plano de voo, transponder 5033, aciona, controle em 119, decimal 8. Procedimento correto, reporta para você na posição 05190. Sim, então está deslimitado da frequência. Bom dia, bom voo. Completa LS, torre 1895. 3612. Afirmativo, estabilizado. Sente, forma ajuste no 04, vento 090 graus, zona 0 nós, pouso autorizado, pista 10, Xané 6312. Livre pouso, Xané 6312. Xené 3-1-2, solo 1-4, libere direita, chame solo 2-1, décima 1. Posição 03. Xané 3-1-2, autorizado, posição 03, não Pátio 1. 03, Pátio 1, obrigado.